essa porra me é igual no resto do rap. Até vento está pego os B9. É melhor isso com paz. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve. Oração, vagabundo, pede pra viver. Usando o que se vê, buscando vencer. Coração tá dividido, fingindo poder. A vontade de matar, o medo de morrer. Não adianta a falsidade ignorar você. Engane a si mesmo, buscando poder. A sua felicidade vive a se esconder. Ofuscada pelo ódio dentro de você. Tudo se resolve, véi. Não baixa a cabeça, véi. Nas favelas ou hotéis. Pé no barro, mamorés. Vagabundas a seus pés. No bolso de 100 a 10. Cordas, gringos e andés. Calças, camisões, chapéus. No estilo gangster. Pra incomodar mané. Se é vitória que tu quer, faz tua correria, véi. Desinverte os papéis. No time, camisa 10. Gangstas, velozés. Colecionando os alféis. Vagabundo pede pra viver. Usando o que se vê, buscando vencer. Coração tá dividido, fingindo conter. A vontade de matar, o medo de morrer. Não adianta a falsidade ignorar você. Engane a si mesmo, buscando poder. A sua felicidade vive a se esconder. Ofuscada pelo ódio dentro de você. Engatilho ferro. Bagagem é viver na rua, liberto e não algemado. Com altos processos, a fama é massa. Raposa viaja, eu curto ter várias semanas lotada. Elas ficam doidas, pra dar uma trepada. Com mais cabuloso, com passa da área. A gente gosta dessa desse mundo fudido. Mulher, crime, dinheiro, tão sempre envolvido. O ódio, o amor, soprando. Faça a sua escolha, herói ou bandido. Na oração, vagabundo pede pra viver. Usando o que se vê, buscando vencer. Coração tá dividido, fingindo poder. A vontade de matar, o medo de morrer. Não adianta a falsidade ignorar você. Engane a si mesmo, buscando poder. A sua felicidade vive a se esconder. Ofuscada pelo ódio dentro de você. Noite louca, né, meu véi? Drogas, compra sem estresse. Telefone, só mulher. Pra fazer o que nós quer. Criminal, o que tu quer. Só sei que nós quer mulher. Abre nosso whisky. Camisinha, cabaré. Galega, o que tu quer. E gasolas pra mulher. Whisky e cerveja, batatinha ou acarajé. Correria e muita fé. Pra continuar de pé. Com ferro na cintura, muita coisa se resolve, véi. Tudo em doida, quando sente o cheiro da marola. Recife, é na Babilônia, até mais hora. As gatas de Olinda, na ladeira, noite linda. Mulher vira troféu, basta rolar uma coisinha. Noite de surpresas, negativas, positivas. E da morte ao seu lado, a abordagem da polícia. Um ferro na cinta, coisa que complica. É foda baixar a cabeça pra porra dessa polícia. Tá pensando que a gente veio pra brincar? Cê tá enganado. Cê é o cartão que está medo dos minores. Então a mulher é estúdio rappers. É lóios com passas. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Tudo se resolve, velho. Coração, vagabundo, pede pra viver. Usando o que se vê, buscando vencer. Coração tá dividido, fingindo conter. A vontade de matar, o medo de morrer. Não adianta a falsidade ignorar você. Engane a si mesmo, buscando poder. A sua felicidade vive a se esconder. Vamos buscar.